estrelas lá no céu, e os anjos tocam as trombetas nos confins do mundaréu. Ventania sai correndo e o capim só quer fugir da lambada de um raio, estalando feito reio. Não escolhe onde cair, ei, na lambada da invernada. Quando as nuvens nevoentas nevoaram meu raio, rachou meu peito, já era tarde pra escapar. Na hora da despedida, reneguei meu nascimento, desacuçoei da vida, que estalando feito raio, sem pedido de licença, fiz de mim uma insolência. As águas anoitecidas, esse rio vai pular o lamento da turina de uma viola pontilhar. O meu choro em Piracema sobe o céu com a siriema. Sina de galo campina, eu nasci só pra cantar. Mourão de céu, sob um temporal assim, morão de cerca, um balanço de capim. Pois não há quem não se perca sob um temporal assim.